Olha quem voltou, olha quem tá de volta, é isso mesmo, plataforma tá de volta depois de um tempão aí parado. Estamos de volta, galera, com plataforma, né? Que é esse programa legal, esse programa com convidados sempre da hora, sempre muito da hora. E, cara, voltamos. E com um convidado ilustre, né? Que é o Paulo Henrique Nascimento, um cara que eu sou, admiro pra caramba, é meu ídolo na comunicação esportiva aqui do Acre. E você sabe o quanto que eu gosto de dar moral pra gente da minha terra, né? Porque é um pessoal daqui, é um pessoal que bom, que fazem trampo muito da hora, que tem uma história no jornalismo muito da hora aqui, e eu gosto muito sempre de trocar ideia com essa galera, porque foi uma galera que eu cresci assistindo, que são minhas referências locais, e que é sempre muito bom trocar uma ideia com essa galera. E antes de ir para o episódio, vamos para um momento Quadrorama, galera. Se você não sabe, a Quadrorama está sendo a nossa patrocinadora durante todo o mês de agosto, trocando ideia com a galera da Quadrorama, né? Eles disponibilizaram pra gente na nossa super live que rolou no mês passado, né? No final do mês passado, que rolou a nossa live comemorativa de 2 anos no Instagram, e eles estavam nos apoiando durante todo o mês de agosto. A gente vai falar da Quadrorama. Para você que não sabe, a Quadrorama é uma empresa de quadros decorativos, né? E com quadros muito da hora, cara. Sem contar que o preço é muito acessível, tá? Não é aquele preço absurdo lá, não. Preço muito acessível, e a Quadrorama tem uma coisa que eu me identifico muito, que é a liberdade que ela dá para o cliente, do cliente personalizar o quadro que ele quer, da forma que ele quer, com o material que ele quer, a cor do material que ele quer, com vidro acrílico ou sem vidro acrílico. Cara, você escolhe o que fica melhor no seu bolso, o que fica melhor no seu gosto. Sem contar que a entrega é muito rápida também. Claro que tem a coisa do correio, tem a coisa da pandemia, mas é com certeza aquele tipo de empresa que o pedido chegou, imediatamente já faz os trâmites ali, né, e faz a encomenda para que o cliente receba o mais rápido possível. Cara, vale muito a pena. Você vai lá na Quadrorama, eu vou deixar o arroba do Instagram deles aqui, vou deixar o site também aqui na descrição. Vai lá, dá uma moral pros caras, porque os caras estão dando uma moralzona pra gente, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que tá demais. Fala galera, mais um Plataforma Anual, sou o Jonathan Fernandes, esse é o Plataforma de número 33. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial que eu posso dizer que é meu ídolo, porque eu cresci vendo esse cara na TV e me inspiro muito nele, e eu vou poder conversar com ele sobre isso melhor agora. E é o Paulo Henrique Nascimento, que trabalha no, na rede amazônica daqui do Acre, afiliada da Rede Globo, e apresenta já há muito tempo. Não sei nem quanto tempo faz, mas faz muito tempo, porque eu assisto ele desde criança e eu já sou adulto, então faz muito tempo, já estou entregando até a idade do Paulinho. Paulo, se apresente, mano, quem você é, o que você faz, e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Jonathan. Meu nome é Paulo Henrique Nascimento. Não tem essa de esconder a idade, não, tô tranquilo. Eu tenho 48 anos e 1º de setembro eu faço 19 anos como apresentador do Globo Esporte, como editor de esporte da Rede Amazônica no Acre. 1º de setembro é o aniversário, mas oficialmente 1º de dezembro, porque a gente tem os 3 meses que a gente trabalha para saber se a gente vai ser aprovado ou não, né? Ah, sim. E eu cumpri, e oficialmente é 1º de dezembro. As pessoas me reconhecem muito pelo trabalho como apresentador do Globo Esporte, mas eu faço questão de sempre frisar isso, de deixar muito claro que eu já era jornalista esportivo antes de assumir a bancada do Globo Esporte no estado do Acre. Eu comecei como plantonista na radiodifusora. Uhum. Na verdade, eu comecei como sonoplasta. Sim. 2 anos depois, o saudoso Campos Pereira, que na minha opinião é o maior jornalista esportivo da história do Acre, era o diretor da emissora, achou que eu tinha perfil para me tornar jornalista esportivo, porque eu já amava esporte, já gostava muito de futebol, acompanhava muito meu pai nas transmissões. Meu pai foi funcionário da Rádio Difusora Criana durante 50 anos, era o responsável técnico pelas transmissões da Rádio Difusora, quando o rádio era o principal meio de comunicação do estado. Uhum. João Nascimento, as pessoas, certamente os mais antigos, irão lembrar do meu pai. E aí eu comecei esse trabalho fazendo plantão esportivo das transmissões da Rádio Difusora Criana, porque a Difusora tem um histórico de transmissões esportivas ao longo de toda a sua história, a Difusora que está completando 78 anos. Saindo da Difusora, já como repórter, eu continuo como repórter da Difusora, da equipe, repórter de campo, eu fui chamado pelo jornalista Leonildo Rosas para começar a escrever no Página 20, no jornal. Nós tínhamos o Página 20, o jornal estava precisando de um editor de esportes e o Léo me chamou para para esse desafio, né? E aí eu fiz o seguinte comentário com o Léo, falei, eu não sei escrever, eu acompanho esporte, já faço rádio, mas eu não sei escrever para jornal. Aí ele fez o seguinte comentário, venha que eu vou te ajudar, porque tem o principal, que é o acompanhar, que é o gostar, e nesse aspecto do aprender, do escrever, você pode aprender. E eu fui para o Página 20 em 96. Tudo aconteceu muito rápido, né? De 89 na Difusora, 2 anos depois já entrei na equipe de esportes como plantonista em 91. Em 96 eu comecei a escrever no Página 20, fiquei durante 1 ano como editor de esportes do jornal Página 20. E depois desse 1 ano no Página 20, eu saí do jornal. 1 mês depois eu estava no jornal A Tribuna. Fiquei de 97 a 98 como repórter de geral, fazendo tudo que era preciso dentro da redação, cobrindo economia, comunidade, polícia quando precisava, enfim, fazendo de tudo um pouco. E em 98, a direção do jornal resolveu me colocar como editor de esportes. O jornal A Tribuna teve 2 editores de esportes, o saudoso Albertino Chaves, e eu estou ocupando a editoria de esportes até hoje. Portanto, antes de chegar no Globo Esporte, tem essa história no rádio, tem essa história no jornalismo impresso, que são histórias que eu faço questão de comentar, porque foram momentos bem importantes, bem significativos e que me ajudaram a construir uma caminhada para que eu pudesse assumir a bancada do Globo Esporte. Quando eu cheguei na Rede Amazônica, eu sou sincero, não tenho vergonha nenhuma de comentar a respeito disso. Eu não sabia nada de televisão, nada, rigorosamente nada. E eu fui aprendendo, fui tentando, fui fazendo e acho que eu consegui, né? Porque eu ainda estou como editor de esportes da Rede Amazônica. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante, muito significativo para mim. Da hora. Cara, uma pergunta que eu fiz quando eu gravei com a Tasta e com a Kesa Mello, que também são jornalistas, né? É uma pergunta que cabe muito a você. Você também tinha pretensão de ser jornalista ou nunca teve? Foi algo que foi consequência da vida? Primeiro falar da Tássia e da Kézia, né, que são duas lindas, duas competentes, né, que eu tenho o prazer de trabalhar na mesma redação com elas. A Tássia do G1 e a Kézia é nossa repórter na Rede Amazônica. Não tinha pretensão de ser jornalista. O meu objetivo, bem lá atrás, quando você começa a pensar em que você vai formar, qual vai ser a sua carreira, eu sonhava muito em trabalhar como professor de educação física. Poucas vezes eu tive a oportunidade de falar isso, né? Isso me ocorreu agora. Eu pensei em ser professor de educação física, trabalhar com educação física. Sim. Mas acaba caminhando para o lado do jornalismo esportivo, né? Uhum. E como meu pai era funcionário da Rádio Difusora, e eu venho de uma geração onde os pais queriam que os filhos seguissem as suas carreiras, uhum. Claro que meu pai pensou um pouco mais para mim, pensou em estudar, me qualificar, mas sonhou comigo ocupando um lugar importante dentro da Rádio Difusora. E muito por conta disso, talvez eu tenha virado jornalista. Eu comecei a trabalhar como plantonista, depois como repórter, depois fui para o jornal impresso. Uhum. Em 2003 eu tive a oportunidade de entrar para fazer o terceiro grau em uma faculdade de jornalismo. Não deixei essa oportunidade passar. Também fiz uma especialização em assessoria de imprensa. Uhum. Então, durante 5 anos e meio, eu me dividi entre os empregos que eu tinha e a faculdade, o estudo. E, sinceramente, não me arrependo mesmo. Acho que essa qualificação foi muito importante. Acho que é importante para todos os profissionais. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, não, eu não sonhava em ser jornalista. O jornalismo aconteceu na minha vida. Agora, hoje eu não me vejo fora do jornalismo. Eu acho que eu vou ser jornalista até o fim da minha carreira, até o fim da minha vida, porque você acaba gostando da profissão. É uma profissão importantíssima, sempre foi importante no mundo que a gente vive hoje. O jornalismo feito de maneira séria, ele é importantíssimo para a população, para o esclarecimento, para a informação. Acho que é uma profissão, como eu coloquei, muito importante, e eu não me vejo fora do jornalismo, Jonathan. Sim, da hora. Cara, é muito legal conversar com vocês. Quando eu falo vocês, já falei da Tássia, da Kézia, agora contigo. Eu também gravei com o Ares, né? Com o Ares Rocha, apresentador. E a minha gravação com ele foi eu o episódio todinho elogiando ele. Eu senti até ele um pouquinho desconfortável, assim, porque eu só elogiava o cara. O quanto que eu sou fã dele, admiro ele demais. Mas, assim, é bom ouvir as histórias de vocês, porque eu me sinto um pouco... além de ser fã do trabalho de vocês, porque eu já contei isso aqui inúmeras vezes, mas vale a pena contar pra você, que eu sempre fui fã da comunicação, sabe? Muito, muito fã. E eu nasci em 96, né? Então eu peguei uma época ali onde as pessoas ainda ouviam rádio, e ouviam rádio pra caramba. E eu morei uma época na zona rural, onde já pensou, só tinha rádio, não tinha TV, não tinha energia elétrica, assim, então a gente ouvia muito rádio. Eu lembro de ter acompanhado várias, inúmeras vezes o Rio Branco jogando na Série C, que na época não tinha Série D, né? Era só Série C. E algo que pirava na minha cabeça, porque você falou da Rádio Difusora, e na Rádio Difusora era o único lugar que eu conseguia ouvir você, o Alberto Casas, que é da TV 5, e um outro repórter que é da TV Rio Branco, que eu não vou me lembrar o nome agora, você lembra? É o Paulo Roberto. Isso, ele era Paulo da TV, Roberto. Ele era da TV Rio Branco e agora tá trabalhando só com a gente na Difusora. Top. É um dos responsáveis pela equipe de esporte. Mas então, era o único lugar que eu ouvia vocês três juntos e eu ficava com a minha cabeça bugada. Pô, como assim? Os caras são concorrentes na TV e aqui são juntos. E eu não entendia muito na época, né, cara? Então, tipo, é muito bom a gente ver, a gente perceber que vocês abriram um espaço pra gente. Porque, por exemplo, eu não tive a oportunidade de trabalhar com jornalismo, mas aí veio o podcast depois de muito tempo. E então, cara, vocês meio que abriram, assim, esse espaço para pessoas como eu, assim, que sempre admirou a comunicação, sempre admirou o jornalismo. A minha mãe, mais do que ninguém, pode contar que, tipo, quando era criança, eu ficava, tipo, imitando os apresentadores de TV, sabe, assim, tipo, fazendo TV, assim. E aí eu cresci com essa coisa, caramba, eu vou fazer jornalismo, acabou que eu não consegui até agora, dá tempo de fazer, mas ainda não fiz, mas é bom que eu consigo saciar essa minha vontade de me comunicar com podcast e produção de conteúdo. E cara, e é bom saber, assim, que você teve um processo dentro de todos os âmbitos, foi até uma pergunta que fiz para a Tássia quando eu gravei com ela, sobre a diferença de você trabalhar com, fazer um conteúdo para web, fazer um conteúdo para rádio, fazer um conteúdo para TV, e tipo, tem diferenças, né? Você encarou essa dificuldade quando foi para escrever conteúdo para o jornal, e aí quando foi para passar isso para TV, como é que foi essa sua transição aí, tipo, de multimídias? Assim, isso é uma coisa muito louca, né? Tentar explicar isso, porque na televisão, participando dos jornais, fora Globo Esporte, uhum. Eu utilizo o improviso do rádio, porque eu não costumo usar TP para os comentários. Uhum. E, ao mesmo tempo, quando eu vou para a redação, que eu vou preparar as pautas para que os repórteres possam produzir as matérias para o Globo Esporte e até para os outros jornais, quando necessário, eu tenho que utilizar o que eu aprendi no impresso, que é justamente escrever, colocar as informações da melhor maneira, deixar pelo menos o início de um texto encaminhado pelas informações que eu coloco na pauta. Eu já tento meio que encaminhar como o repórter vai escrever, e aí não é uma imposição, é só uma sugestão. Uhum. Se o repórter achar que segue aquele caminho, muito bom. Se ele tem um outro caminho, tudo bem. O importante é esse trabalho de equipe e colocar o melhor possível no ar. Uhum. Claro que são coisas parecidas, mas que não são iguais. O rádio tem o jeito do rádio, o jornal impresso tem o jeito do jornal impresso de se escrever, e a televisão tem um outro jeito, que é o jeito da televisão. E você vive essa loucura diariamente, e em algum momento eu posso estar no rádio parecido com a televisão, ou estar na televisão parecido com o rádio, ou escrever de uma maneira para a televisão como se fosse no impresso, porque eu vivo isso 7 dias por semana, uhum. Porque o jornalista esportivo trabalha normalmente durante toda a semana, mas nos fins de semana nós temos os jogos, né? Temos as competições, temos os estaduais, uhum. Campeonatos regionais, campeonato brasileiro, e a gente tem que estar nos campos. Até para eu fazer algum comentário a respeito de alguma partida, de um jogador que foi bem ou que foi mal, você precisa ver o jogo, você precisa estar acompanhando muito de perto. Então esses detalhes, eles são importantíssimos. Só para não deixar passar, você fez uma colocação com relação ao companheirismo, de trabalhar com pessoas que na difusora são teus companheiros e fora da difusora podem ser teus concorrentes. Uhum. Eu acho que se você estabelece respeito, acho que isso é fundamental. Sim. A gente se respeita. Então, com respeito é possível ser concorrente, trabalhar junto, tentar fazer o melhor. É claro que fora da difusora eu vou querer sempre ter uma notícia exclusiva, ter um furo de reportagem. Eu acho que a gente não pode perder isso de querer o furo de reportagem, de querer falar do que ninguém vai falar, porque eu acho que isso está entranhado no jornalista. Eu acho que todo jornalista tem que pensar em dar um furo, dar uma matéria exclusiva. É claro que se não ocorrer, você tentar passar da melhor maneira, mas trabalhar com o exclusivo, com o que ninguém sabe, é sempre muito prazeroso e muito legal. Eu corro atrás disso todo dia, nem sempre é possível, mas eu corro atrás disso todo dia. Da hora, cara, muito legal. E esse papel do rádio, ainda falando nesse quesito de comunicação e o futebol local, porque assim, eu cresci com os meus amigos que hoje a maioria já estão tudo casado, tudo vivido, mas eu cresci com eles, tipo, acompanhando o futebol local, porque a gente sempre amou esporte. E é por isso que é estranho pra mim hoje, apesar de eu ser novo ainda, tenho 24 anos. Mas ainda eu percebo que hoje a gente não tá tão ligado ao esporte mais em si, porque ficou muito essa coisa de time, né? Por exemplo, eu converso com pessoas de fora do Acre, de fora do estado, e eles tipo, me olham assustado e perguntam: como assim tu torce pro São Paulo? Tu não torce pro um time do Acre, né? E eu sempre respondo pra eles: cara, é porque assim, aqui ninguém tem essa cultura de torcer pro time local, assim. Então eu acho muito legal quando a gente lembra que a Difusora, ela teve um papel e tem um papel muito fundamental na história da minha vida, como não só como um podcaster que eu sou hoje, como alguém que ama comunicação como eu amo hoje, mas também como um papel fundamental de vida, de olhar para o meu estado e amar o meu estado como eu amo, sabe? E não é à toa que eu gosto de fazer esse projeto com pessoas daqui. Convidei pessoas daqui para gravar. Óbvio que eu também convido pessoas de outros estados, não tem como fugir disso. Eu convido pessoas que eu admiro, mas assim, pessoas como você que contam, é impossível desassociar a história do jornalismo esportivo do Acre e não te incluir, sabe? São como você falou, são 19 anos, né, na TV. Sim, na TV eu vou completar 19 anos. Pois é, 19 anos na TV e mais uma caralhada de anos aí na rádio, como jornalista, enfim, em si, trabalhando com projetos sobre jornalismo. Então, é muito interessante hoje quando eu percebo, e ruim ao mesmo tempo, que ninguém mais se importa com isso, sabe? Com essa coisa de olhar pro esporte em si, pro esporte em geral, como futebol. Cara, futebol é lindo, futebol é magnífico, futebol ele transcende muita coisa, e às vezes eu fico tipo assistindo jogos de futebol e não consigo explicar como que aquilo ali move, mas é algo transcendente, algo que vai além do futebol em si. Então, o que eu quero dizer com isso? A última campanha do Atlético Acreano que teve agora, né, que levou muita gente pro estádio, levou muita gente pro Florestão, para acompanhar os jogos. Inclusive, teve amigos meus que estavam fazendo caravana em dia de jogo do Atlético na Série C. Eu pude ir no jogo que seria o jogo do acesso contra o Cuiabá, né? Eu pude ir, foi uma emoção muito grande. Eu tenho vídeos desse jogo até hoje. E aí eu via muita gente falar assim: caramba, mas é muito modinha, muito modinha. O Atlético tá vivendo um bom momento, sei o quê, mas é muito modinha, sei o quê. E aí eu olhava pro cara e falava: cara, mas tipo, se tu não faz nada pelo futebol do Acre, então cala a boca, mano. Deixa quem tá fazendo fazer, sabe? E fazer bem. Então, e foi muito bom quando eu vi isso. Então, como foi pra você, Paulinho, fazer a cobertura do Atlético Acreano nessa bela campanha? E é claro, gente, aqui eu não tô desmerecendo os outros times do Acre, que também Rio Branco já fez várias campanhas boas, que eu me lembro, né? Várias campanhas boas também na Série C, que na época não tinha Série D. O Rio Branco também quase que consegue o acesso pra Série B. Teve bons elencos. Teve jogos muito bons na Copa do Brasil também. Eu não me recordo agora de cabeça os jogos, mas você pode falar mais sobre isso. Então, como é que foi pra você fazer essa cobertura e ver o Atlético Acreano assim como... Se eu não me engano, eles tiveram até um convite de um time da Europa, né, para participar de um torneio. Conta aí pra gente. Assim, as campanhas do Atlético, elas foram fantásticas, né? Sim. Entre 2016 e 2018, o quase acesso em 2016, uhum. Aí o acesso em 2017 para a Série C, né? E em 2018, o quase acesso para a Série B. Foi o jogo que você se referiu ao Cuiabá, né? Sim, sim. O jogo do Cuiabá, o Atlético perdeu em Cuiabá para o Cuiabá por 2-0, e aqui tinha que tirar um 2-0 e acabou empatando por 2-2 e não conseguiu. Em 2019, infelizmente, o Atlético fez uma campanha muito abaixo. Sim. E caiu para a Série D. É muito legal você fazer matérias, acompanhar os times acreanos vivendo um grande momento. Sim. A nossa torcida, quando eu falo a nossa torcida, eu falo da torcida acreana. Uhum. Ela gosta de futebol, ela gosta de esporte, ela é apaixonada. E ela acompanha quando os times estão conseguindo fazer boas campanhas. Só para puxar um pouco mais no tempo. Em 2007, o Rio Branco fez uma grande campanha no primeiro ano da Arena da Floresta. Confirmou a vaga na Série C, porque é importante a gente fazer lembrar. Em 2007, a Série C ela foi disputada por mais de 60 equipes, salvo engano. Uhum. Mas tivemos muitas equipes. E para garantir uma vaga na Série C de 2008, a equipe tinha que passar da primeira fase, porque só seriam 20 times. Sim. A partir de 2008. E o Rio Branco conseguiu essa vaga, conseguiu ficar entre os 20, uhum, conseguiu avançar e posteriormente garantiu a vaga entre as 20 equipes na Série C de 2008. O Rio Branco fez grandes campanhas 2007, 2008, 2009. 2010 não foi uma boa campanha. 2011 foi a confusão do jogo que deveria ter sido de portões fechados. Sim, sim. Contra a Luverdense, e aí com o apoio do governo do estado na época o Rio Branco fez o jogo de portões abertos. Em 2012 o Rio Branco não pôde jogar a Série C por conta da briga com o 13, e em 2013 o Rio Branco foi rebaixado. Uhum. Por que que eu estou contextualizando? Para te falar que o Rio Branco, nós passamos 10 anos, o futebol acreano passou 10 anos sem passar da primeira fase de um torneio nacional, de um campeonato brasileiro. Nós passamos 10 anos, o Rio Branco quebrou essa marca, essa péssima marca, vamos colocar desta maneira, em 2007. Uhum. Quando o Rio Branco caiu em 2013, nós vivemos um hiato de boas campanhas no futebol acreano. Sim. Foi quando o presidente Edson Isidório assumiu o comando do Atlético, começou a reestruturar o Atlético, fez o Atlético novamente um time vitorioso dentro do futebol acreano. A gente não pode esquecer o presidente Edson Isidório dentro desse processo no Atlético. Sim. Posteriormente veio o técnico Álvaro Miguel, junto com os jogadores formados na base do Atlético. E entre 2013 e 2016, o nosso futebol ficou sem resultados expressivos em nível nacional. Ah, as campanhas da Copa do Brasil. Copa do Brasil é mata-mata. Você passa de uma fase e cai na outra. Uhum. E o torcedor não tem essa sequência de ir aos jogos. Claro que a Copa do Brasil é importante financeiramente e também porque em muitos momentos os times acreanos podem jogar contra equipes de Série A. Sim. Mas quando isso não ocorre, todo mundo volta as suas atenções para os campeonatos nacionais, para o brasileiro. Então, nós vivemos esse espaço entre 2013 e 2016. Não foi muito tempo. Se a gente for imaginar que passou 10 anos sem passar de fase lá, uhum, atrás com o Rio Branco. Mas o ideal, o importante para o nosso futebol era que nós tivéssemos campanhas regulares durante todas as temporadas. Claro que pode ocorrer de ganhar ou não, mas termos campanhas mais sólidas. Por exemplo, se o Atlético fosse jogar o Campeonato Brasileiro da Série C na atual temporada, não tivesse caído no ano passado, uhum, a expectativa em torno do nosso futebol para 2020 seria completamente diferente. Poxa, sim. Os torcedores estariam muito mais entusiasmados, procurando muito mais notícias a respeito da competição. Nós vamos ter 3 equipes jogando o Campeonato Brasileiro da Série D. Teremos o Atlético, o Rio Branco e o Galvez. Uhum. A competição que vai começar no mês de setembro. Mas a Série D, ela não desperta o mesmo interesse da Série C. Principalmente porque nós vamos para a competição em 2020 com o Atlético tendo sido rebaixado no ano passado. Quanto aos torcedores que dizem que é modinha, eu entendo a crítica, mas não concordo. Uhum. Eu acho que a gente precisa aproveitar esses momentos para saborear as conquistas dos times acreanos. Nós tivemos o Rio Branco lá atrás, vivemos um período sem dados, tivemos o Atlético, e eu acho muito importante a gente aproveitar essas oportunidades para valorizar o futebol acreano. Eu entendo que os nossos torcedores tenham times fora do estado, Mas se você conversar um pouco mais, você vai saber que alguém vai te dizer a respeito do Rio Branco, vai falar do Atlético. Sim. Para os da minha geração, certamente irão falar do Juventus, que para muitos era o Flamengo do Acre. Então, sim, essas relações, elas estão estabelecidas. É claro que as pessoas da nova geração, elas não sabem a história do Juventus, como o Juventus era importante, como o Carnaval do Juventus fez história no estado, mas a gente tem boas lembranças. Infelizmente, hoje a gente vive um momento diferente, os valores são completamente diferentes, mas eu acho que se daqui a pouco o Atlético, o Rio Branco ou o Galvez, ou se os três conseguirem realizar boas campanhas no Campeonato Brasileiro da Série D, eu acho que não vai ser modinha. Eu acho que a gente tem que aproveitar e desfrutar desses momentos da melhor maneira possível. Sim, sim, com certeza. E cara, eu vou confessar aqui, eu era e ainda sou torcedor do Juventus, né? E infelizmente eles estão... O que aconteceu com o Juventus mesmo, você sabe? O time, né? Na verdade, o clube. Na verdade, o que ocorreu com o time foi um processo de desgaste de dívidas, né? Dívidas trabalhistas, péssimas administrações, que culminaram com o momento que o Juventus vive. Mas hoje, o Juventus tem o Kleber como seu presidente, é um ex-atleta que conhece o Atlético Clube Juventus, que é juventino, e o Juventus hoje passa por um processo de pagamento de dívidas, e o Juventus está muito próximo de sanear todos os seus débitos. Se vai voltar com o futebol, essa é uma pergunta difícil de responder no momento, mas o Juventus é um clube importante, sempre foi um clube formador de grandes jogadores no futebol acreano. Sim. Mesmo que não volte para o futebol profissional, voltar para jogar nas categorias de base vai ser muito importante para o nosso futebol, vai ser muito importante também para a nossa sociedade, porque a porta do Juventus aberta, como a dos outros clubes, isso significa que os nossos jovens estarão praticando futebol ou qualquer outra modalidade que o clube ofereça, e nesse processo ele estará investindo no esporte, abrindo uma possibilidade de vida ou de passagem para uma outra carreira, deixando as coisas que o mundo oferece e que não são boas para os nossos jovens. Sim, sim. Cara, se você tem menos de sei lá, de 20 anos, acredito, você não sabe o que é um clássico pai e filho, Rio Branco e Juventus. Eu sou torcedor do Juventus, como eu tava falando, e quando eu era criança, já tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu treinava na escolinha, né, categoria de base, e eu fui selecionado pelo Lobinho, o eterno Lobinho, né, técnico do Vasco, pra fazer... Presidente do Vasco, né? Isso, agora é presidente, né? Isso, presidente do Vasco. Mas, presidente do Vasco, pra quem tá ouvindo isso, não é de Rio Branco, aqui no Acre a gente tem um time, que é o Vasco da Gama também. E eu treinei lá, eu fazia parte do Sub-13, e uma vez a gente pegou o Juventus, cara, e mano, e assim, agora que eu não sabia dessa expressão aí do Juventus ser o Flamengo do Acre, mas, mano, quando a gente pegou eles, a gente enfrentou eles, acho que foi uma semifinal de campeonato acreano Sub-13, e cara, foi lavada, foi 4-0, assim, mas foi 4-0, tipo assim, a gente atacar, sabe? A formação do Juventus era... Todo moleque na minha época queria jogar no Juventus. Queria fazer peneira no Juventus. Eu não fiz nenhuma, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir pro Vasco. Mas meus amigos, meu Deus, meus amigos cansaram de sair de manhã cedo, além do Chico Mendes, que era no bairro que a gente morava, para ir pedalando pro Juventus treinar. E alguns tiveram oportunidade. Um amigo meu, o Maico, foi goleiro do Juventus. Então o Juventus, ele foi muito importante pra mim Na minha formação e tudo que o Paulinho falou, cara, aí cara, é fato. E é muito importante mesmo. O Juventus, ele é um time de tradição no Acre. E ainda puxando, Paulinho, isso aí que você falou em relação ao nosso futebol acreano, aqui no meu podcast tem dois episódios sobre futebol acreano que eu conversei com o Isaac. O Isaac, que é torcedor do Atlético também, que ele foi a todos os jogos do Atlético na Série C, naquela campanha da Série C, no Florestão. Eu lembro de a gente trabalhava juntos na época, ele trocar a folga dele, mano, com a gente, morrer atrás de trocar a folga pra não perder o jogo no Florestão. Então, e a gente conversou um pouquinho sobre isso, e a gente falou que da importância que é. Porque assim, por mais que eu sou São Paulino desde criança, desde que me entendo por gente, por causa do meu avô, por causa do meu pai, por causa da minha mãe também, que é São Paulina. Mas assim, eu sempre gostei de acompanhar o futebol acreano, sempre, sempre. E isso eu devo a vocês também, jornalistas locais, que trazem essas informações pra gente. Como eu falei no início, né? Desde criança que eu assisto o Paulino no Globo Esporte. E trazer notícias do campeonato acreano, os gols da rodada, reportagens com jogadores, como é que estavam os times e tudo mais. E então é importante a gente, cara. Quando eu pisei no Florestão ali, eu nunca tinha ido no Florestão, nunca tinha ido no estádio nenhum aqui do Acre, a não ser o José de Melo, né? O José de Melo eu fui quando era bem, bem novinho. Mas assim, eu nunca tinha ido no Florestão. Então quando eu cheguei no Florestão e vi aquilo lotado, e vi aquela torcida. Com sinalizadores, todo mundo de camisa do Atlético, todo mundo cantando, todo mundo, porque a gente tinha ensaiado umas músicas antes. E, cara, quando eu senti aquilo ali, eu falei, caramba, é esse time que eu torço, é esse time que me representa. Então a gente sente falta disso, sabe? Então quando o time tá bem, cara, que o time da nossa cidade tá bem, tá podendo representar nosso estado em uma competição nacional. Cara, tem mais é que ir mesmo. Eu comprei uma camisa do Atlético diretamente com eles para ajudar o time, para apoiar o time. E Isso. tem um outro detalhe, né, Jonathan, que é importante a gente citar. Futebol na televisão é muito legal, muito legal. Você no conforto da sua casa, assistindo no canal que você gosta, reclamando, podendo levantar para ir na geladeira, mas futebol em estádio, em arena, é Meu completamente Deus. diferente, com a presença da torcida, a emoção, você assistindo o jogo mais de perto, ouvindo as críticas e os elogios da torcida para os jogadores. É um sentimento completamente diferente do assistir, no estádio, na arena, ou assistir o futebol pela televisão. Sim, totalmente. Totalmente diferente. E eu lembro, cara, também desse jogo contra o Cuiabá, do Atlético, que eu gritava, cara. Eu acreditava, cara, eu acreditei muito na nossa classificação. Eu acreditei muito que o Atlético ia vencer aquele jogo e que a gente ia subir, cara, assim. Acreditei demais, assim. E eu e um amigo meu, né? Tem até foto aqui, eu mandei revelar, tem até foto da gente aqui. Tô olhando para ela agora, inclusive. Então tem foto da gente lá. Quando o Eduardo, eu até mandei mensagem pro Eduardo, que ainda vou gravar com ele também, para ele contar um pouco, ele que viveu isso, né? Essa experiência com o Atlético. Teve um momento que o Eduardo foi cobrar um escanteio. E eu, cara, eu fiquei rouco, saí de lá do Florestão rouco. E eu falei, Eduardo, na área, Eduardo. E eu tava rouco, velho, porque eu tava direto gritando pro pessoal, pro Atlético fazer isso, sabe? E porque o Atlético tava com o negócio de cobrar escanteio curto, direto, escanteio curto, lateral, sabe? Meu Deus, eu tava muito agoniado. E aí o Eduardo foi cobrar um escanteio, assim, perto de mim, de onde eu tava, né? E eu falei, Eduardo, na área. Até que o Eduardo parece, eu acho que me ouviu e mandou a bola na área. E quase que saiu um gol, bateu a bola na trave. Eu acho que foi o João Marcos que cabeceou depois e a bola foi na trave. E eu quero contar isso pra ele depois. Então, cara, é uma emoção diferente, sabe? É uma emoção assim que você sente. Que, pô, é um time da sua cidade que tá ali jogando contra o time de outra cidade e tendo a possibilidade de subir pra Série B, sabe? Que vai dar muito mais notoriedade pro nosso futebol. Cara, não é uma simples coisa, sabe? Acarreta várias outras coisas pro nosso esporte, pra nossa história em si, né? Então é muito importante isso, né? Ah, ter um time jogando o Campeonato Brasileiro da Série B seria fantástico para o futebol acreano. Iria elevar o nosso nível. É, nós teríamos estádio e arena com bom público. É, tomara que num futuro bem próximo a gente possa ter esse representante jogando uma Série C e posteriormente conseguindo o acesso para a Série B, porque para o nosso futebol seria muito, mas muito importante mesmo. Sim, cara. E uma coisa que eu pensava muito sobre como o nosso futebol poderia estar bem representado assim, nas séries do Brasileirão. Porque eu pensava que, pô, o Atlético mantém a Série C ali. O Galvez, que estava vindo numa campanha muito boa. É, o Galvez consegue um acesso para C. E a gente ganha mais uma vaga na D. É isso ou não? Ou estou enganado? Não, nós temos hoje 3 equipes jogando o Campeonato Brasileiro. Sim. Da Série D. Mas porque o Atlético ano passado foi rebaixado. Rebaixado, mas são aí, duas, né? Exatamente. Em 2021, nós teremos só 2 equipes jogando o Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, é muito importante que a gente tenha algum time, o Atlético, o Rio Branco, o Galvez, lutando pelo acesso nesta temporada. Ah, entendi. Pois é isso que eu tava falando. A gente tendo dois times acrianos na Série C e 2 na D, cara, seria massa, né? Seria muito importante. Se nós conseguíssemos ter em 2021 um time na Série C e 2 na D, seria fantástico para o nosso futebol. Sim, sim. Apesar, tá difícil, a Série D é muito difícil, cara. Eu vi o tanto que o Atlético lutou para conseguir o acesso. É, mas apesar de ser difícil, mas, cara, é possível. A gente tem 3 times, cara. Não é possível, né? E agora uma pergunta mais técnica, Paulinho. Você que acompanha de perto os jogos, a transmissão. Antes de fazer essa pergunta, eu já ia esquecendo. Um tempos atrás, o Juventus criou um Instagram. Eu não sei se você ficou ligado nisso. Mas o Juventus criou um Instagram. Mano, eu te juro, quando o Juventus criou o Instagram, eu vi... E eu falei pro meu vizinho, né, que também torce pro Juventus. Eu falei pro meu vizinho, cara, o Juventus vai voltar. Ele falou, mentira, vai voltar, o Juventus vai voltar. Aí eu falei, como tu sabe que vai voltar? Tu viu aonde? Cadê? Mostra aí. Eu falei, não, ele criou um Instagram. Eles criaram o Instagram, essa é a prova que eu tenho de que ele vai voltar. Mas não tenho notícias nenhuma ainda sobre a volta do Juventus pro futebol. Não, isso não vem sendo discutido no momento pela atual diretoria do Juventus. O que os dirigentes do Juventus querem neste momento é livrar o clube de todas as dívidas para, num segundo momento, começar a reestruturar, pensar no futuro do Atlético Clube Juventus. A minha vontade, meu sonho de ver o Juventus de volta é ter que ser adiado mais um pouquinho. Mas, cara, parece... Eu tô falando aqui porque, como um leigo, que eu não tô muito ligado, mas parece que... Parece não, eu tenho quase certeza, mas você vai poder me dizer melhor. É que mudaram a forma de chaveamento da Série C e Série D por conta de times como o Atlético da região norte ter que fazer viagens muito longas em um período de curto, em um período de tempo muito curto. Você acha que foi esse, claro, entre outros fatores... Que causou esse baixo rendimento do Atlético? Porque, cara, foi Juventude Boa Vista, lá no Rio Grande do Sul. Não, eu acho que esse é um detalhe que os nossos clubes sempre irão sofrer. Lá atrás, quando o Rio Branco fez as campanhas na Série C, os comentários a respeito disso, eles sempre existiram. Uhum. O Rio Branco jogou uma fase final de Campeonato Brasileiro da Série C em 2008, quando se classificavam 8, e as 8 equipes jogavam partidas de ida e volta entre si, e os 4 primeiros colocados subiam para a Série B. O Rio Branco jogou essa competição, essa fase final, tendo que fazer deslocamento para o Rio Grande do Sul, tendo que viajar para o Rio de Janeiro, enfim, isso sempre existiu. Essa é uma condição que está posta e que não vai mudar. Nós moramos numa região que tem pouco voo, a malha aérea para o nosso estado, ela prejudica bastante. Para a gente sair de Rio Branco, a gente tem que sair na madrugada ou sair muito cedo pela manhã. Essas situações, elas estão colocadas há algum tempo. Sinceramente, eu não acredito que ocorra alguma mudança ou que ocorreu alguma mudança por conta dessa condição. Esse é um momento que... essa é uma realidade que nós vivemos e que os clubes do Nordeste irão viver. Sim. No Campeonato Brasileiro da Série A deste ano. Inclusive, isso inclusive já foi motivo de comentários que os times nordestinos irão sofrer muito com os deslocamentos no Brasileiro de 2020. Infelizmente, essa é a situação que existe, independe da CBF, dos clubes, das federações. É uma questão muito maior, que a gente vai acabar entrando numa discussão de malha aérea, das empresas de aviação oferecerem uma melhor condição, e sinceramente não acredito nisso. A gente vai ter um Campeonato Brasileiro da Série D diferente, porque os clubes queriam uma competição maior na primeira fase, a CBF atendeu. Nós teremos 8 equipes nas chaves, em cada chave, as 4 primeiras avançando para a segunda fase. O Campeonato Brasileiro da Série C vai ser disputado da mesma maneira do ano passado. Eu acho que essa é uma discussão importante, mas essa é uma discussão muito maior que não dá para se fragilizar, que mudaram o campeonato, que tentaram prejudicar uma equipe. Foi como eu coloquei, esta é uma situação que está posta e a discussão teria que ser muito maior. Sim. E por ela ser maior, e por ser uma discussão maior, se o Atlético conseguisse esse feito, seria muito mais gostoso comemorar, né? Porque a gente poderia colocar esse fator como, ó, apesar das viagens, apesar dos jogos serem em um tempo curto demais para as viagens, apesar de tudo isso a gente conseguiu acesso. Então é por isso que é bom a gente apoiar o nosso time da Crianos. E essa coisa do time do Nordeste, o Rogério Ceni até comentou, eu não lembro onde foi que eu assisti, eu acho que foi algum canal de YouTube que eu vi ele dando entrevista, ele até falou sobre essa dificuldade, né, que Fortaleza tem e de fazer as viagens e tudo mais. E mesmo assim, ainda fez uma excelente campanha no Brasileirão do ano passado. Então é óbvio, né, cara? É território, é onde a gente, geograficamente falando, é onde a gente está localizado e a gente precisa se adequar a isso. Então, nos Estados Unidos, na NBA, tem a questão das conferências, né? Só que a gente sabe que o nosso futebol, não só o nosso, mas o futebol em si, ele é muito... Ele é muito conservador para mudar as coisas, principalmente se tratando de Brasileirão. Então ele é muito conservador para mudar as coisas, assim. E para alguém chegar e falar, ah, vamos mudar o futebol, a forma de fazer o Brasileiro da Série B e Série A. Então realmente é melhor a gente não mexer com isso. E Paulinho, já caminhando aqui para o final, cara, tipo, te agradecendo mais uma vez por você ter aceito o convite, para a gente conseguir bater esse papo. Que seria pra gente bater esse papo pessoalmente, né? Porém, não deu. Aconteceu várias coisas. E tanto que eu tô voltando a gravar o Plataforma, que é esse programa de bate-papo hoje. Tava até meio que enferrujado, porque eu não faço pauta pra programa, deixo com que o papo flua. E te perguntar, cara, quais são suas expectativas pro nosso futebol, pra retomada do nosso futebol, né? Quando esse episódio tá indo ao ar, o Campeonato Paulista já voltou. O Campeonato Brasileiro tá pra voltar e a Champions também tá pra acontecer. O que você acha depois de tudo isso aí de pandemia, de tudo que aconteceu com o nosso futebol, não só na questão da pandemia, que já é um fator extremamente grande e importante, mas também pelos fatores políticos que envolvem clubes, que envolvem técnicos, saídas de jogadores, entradas de jogadores... O que você espera do cenário do futebol daqui para frente? Primeiro, eu tenho que ser muito sincero e mesmo sendo um jornalista esportivo, eu acho que nós no Brasil, nós atropelamos. Eu acho que nós não deveríamos ter voltado com o futebol durante a pandemia, ou pelo menos esse momento muito grave da pandemia. Nós tivemos o retorno do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, dia 22, a gente vai estar tendo a volta do Gauchão, do Paulistão. Nós tivemos a volta do Catarinense com um protocolo equivocado. E os casos do Covid-19 atingiram os jogadores dos clubes. Eu acho que o nosso futebol deveria ter construído uma política em conjunto, todos os estados, todas as federações, para que a gente pudesse voltar com o futebol numa mesma data em todos os estados, respeitando as vidas, respeitando o momento dessa pandemia que, infelizmente, no nosso país está sendo devastadora, mais de 80 mil mortos. Isso é uma situação inexplicável. Nós teríamos que ter tido um maior papel do governo federal. Infelizmente, nós não tivemos. Foi um governo que desgovernou a nossa população durante a pandemia, infelizmente. E o que eu penso dos retornos, acho que nós não deveríamos ter tido o retorno durante a pandemia, já que isso ocorreu, que a gente tenha o menor número de casos possível, que as equipes possam seguir o protocolo da melhor maneira possível. Agora no mês de agosto a gente vai ter as finais da Liga dos Campeões, da Liga Europa, Liga dos Campeões em Portugal, Liga Europa na Alemanha, mas com todo um protocolo programado, com sede única, com jogadores cumprindo quarentena para evitar maiores problemas. Acho que a UEFA teve um pensamento maior, mais cuidadoso do que as federações no Brasil. Teremos o início do Campeonato Brasileiro no dia 8 de agosto. Em setembro teremos a volta da Libertadores. Vamos esperar. A gente vive um momento de pandemia muito complicado na América do Sul. A gente fala muito do Brasil, mas a gente tem outros países passando por problemas gravíssimos durante essa pandemia. Eu tive a oportunidade de ler uma entrevista de representantes do futebol argentino, de autoridades de saúde do futebol argentino, que neste momento aconselham os times argentinos a não vir jogar no Brasil. Certamente esse vai ser um problema que vai ter que ser administrado da melhor maneira possível pela Conmebol quando a Libertadores voltar. O que eu posso te dizer é que eu espero sinceramente que a gente possa passar desse momento complicadíssimo que nós vivemos durante a pandemia, e que o futebol, num futuro bem próximo, sirva para a gente acalmar os nossos corações. E aí eu falo em um bom sentido, porque o povo brasileiro está muito maltratado, muito machucado, muito sentido, vivendo um momento muito complicado por conta dessa pandemia do Covid-19. Sim, da hora, Paulinho. Cara, obrigado demais por você ter aceito o convite mais uma vez. E vou continuar te acompanhando. Fica aqui o meu, como é que a gente pode falar? O meu fanatismo, né, com você. Você moldou muito a minha forma de ver jornalismo, ainda molda. Te acompanho desde criança, desde os meus, sei lá, 10 aninhos, eu acho, 11, sei lá. Eu não lembro direito, mas desde criança eu já acompanho o Globo Esporte lá. Aqueles pouquinhos minutos que tinha do Globo Esporte local, que agora você faz o Globo Esporte o nacional também, né? O local e nacional. É verdade. Quando eu assumi a bancada do Globo Esporte na Rede Amazônica Acre, nós tínhamos um programa com 4 minutos de duração. Isso. Com o tempo, eu pedi para que nós aumentássemos para 6 minutos. Um pouco mais, a gente estava fazendo com 8. Olha aí. E em alguns momentos, a gente fazia com 10 ou com 12, dependendo do momento do nosso futebol, do momento do nosso esporte. Há mais de um ano, nós estamos fazendo o Globo Esporte na íntegra. As matérias, elas são disponibilizadas para a Rede Amazônica e nós fechamos o Globo Esporte da maneira que a gente acha que vai ficar mais conveniente, que vai gerar mais audiência, que vai despertar o interesse das pessoas pelo programa. E hoje nós temos um programa com 18 minutos, mas dependendo da importância, do nível das matérias, a gente pode fazer um pouco maior, mas sempre com 18 minutos no mínimo. E esse nosso papo, ele já deveria ter ocorrido, né, Jonathan? Você me fez esse convite muito antes da pandemia e por conta dos compromissos profissionais, nunca foi possível a gente sentar e bater esse papo, mas felizmente esse momento ele ocorreu e eu só quero agradecer você ter lembrado do meu nome para eu participar desse podcast com você. Agradecer também todas as palavras que você falou ao meu respeito. Muito obrigado, eu fico muito lisonjeado de influenciar uma pessoa da melhor maneira possível, de tentar fazer comunicação, de tentar se aproximar do esporte, de achar que o jornalismo é algo importante para a nossa sociedade. Muito legal ouvir o seu depoimento falando ao meu respeito e você me agradece por eu ter participado desse podcast com você e eu te agradeço por você ter me convidado, por ter me dado essa oportunidade de participar desse podcast com você. Da hora, Paulinho. E, cara, e não pode ter certeza, tem muita gente, viu, que é seu fã, muita gente. Principalmente esse moleque da minha rua que assistiu o Globo Esporte de manhã cedo. Os caras saíram de manhã, os caras saíram em tempo de pepeta, que nem a gente tá agora, de pipa, de papagaio aí na sua região, onde você esteja nos ouvindo. Mas os caras saíram 7 horas da manhã pra soltar a pepeta, mas tipo, quando era o horário do Globo Esporte, o cara tava atento assistindo o Globo Esporte, eu lembro até hoje. Então, muitos dos meus amigos... quando forem ouvir isso aqui, vão se identificar com o que eu vou falar. E, cara, demais. Onde que o pessoal pode te encontrar, velho? Instagram, Twitter, conta aí. Pois é, pode me encontrar no Instagram, Paulinho Nascimento AC. No Twitter é Paulo Henrique Nascimento, me acha fácil. Meu Facebook também é Paulo Henrique Nascimento. Eu tenho essas três redes sociais que as pessoas podem me encontrar e podem bater papo, sugestão de pauta, críticas são muito bem-vindas. A gente está aí sempre aberto para tentar melhorar sempre. E quem quiser manter algum tipo de contato por rede social, é como eu te falei, eu tenho um Instagram, tenho um Twitter, que eu tô, é uma rede social que eu estou voltando a movimentar muito, que eu acho importantíssima de você saber se colocar, de você se colocar, e aí não só esportivamente falando, mas de se colocar como um cidadão, como uma pessoa que acompanha os fatos do Brasil, que está inteirado, que pensa em construir um país melhor. E eu tenho também meu Facebook, é fácil me encontrar. Quem quiser manter algum tipo de contato por rede social, pode ficar à vontade. Eu costumo responder o mais rápido possível e eu acho que essa interação, ela é importante para a gente construir uma amizade, construir um trabalho dentro do esporte acreano. Com certeza, isso é, o Paulinho falou, é verdade, viu? Ele me respondeu rápido mesmo. Eu mandei mensagem pro Paulinho assim, vou mandar porque eu sou fã, mas nunca que ele vai me responder, ele vai deixar lá. Isso aqui é indireta para algumas pessoas que eu convidei e não me responderam? Sim, é indireta para muita gente que eu mandei mensagem e não me respondeu. Mas Paulinho, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Vamos marcar de eu te conhecer, cara, tirar uma foto contigo, meu sonho. Ah, tá tranquilo. Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado nesse podcast. E você tem o meu contato da rede social, agora tem o número do meu celular, a hora que você quiser, à disposição, é só me ligar, manter o contato, que eu vou estar disponível para te atender da melhor maneira possível. Valeu, cara. Tamo juntão. Abraço. Valeu, um abraço. Vocês ouviram isso, né? Paulinho falou que eu tenho um contato dele do WhatsApp e que na hora que eu quiser eu posso marcar alguma coisa com ele. Olha, olha o nível que eu cheguei. Respeitem o pai.